Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Vamos lá, meus amigos queridos, dar início a mais um programa do Amado Batista. Coisa boa, não é, a gente chegar para trabalhar, para levar a nossa comunicação amiga a tantas e tantas pessoas, famílias, jovens, idosos, meninos, meninas, rapazes, adolescentes. O rádio, ele atinge a todo e qualquer tipo de idade, né? Todas as idades. Então é muito importante a gente cumprimentar vocês todos, agradecer por esta audiência que há tantos e tantos anos vocês dispensam ao Edelson Moura, que agora também está virando apresentador de televisão. Eu estou tentando ser um apresentador de televisão, porque os nossos programas, por incrível que pareça, eles vêm fazendo muito sucesso graças a vocês que já nos conhecem de tantos e tantos anos e agora também estão podendo assistir o Edelson Moura na TV. Hoje nós vamos começar com a música Não, Não Vá Embora. Como essa tinha que se repetir. É uma pena você ter que ir. Diz como é que eu te encontro. Juro que eu vou atrás. Olha, eu não vou te esquecer nunca mais. Olha, eu não vou te esquecer nunca mais. Não, não vá embora. Não desapareça. Pense nessa noite e nunca mais me esqueça. Pense nessa noite e nunca mais me esqueça. Uma noite como essa tinha que se repetir. É uma pena você ter que como é que eu te encontro? Juro que eu vou atrás. Olha, eu não vou te esquecer nunca mais. Olha, eu não vou te esquecer nunca mais. Pense nessa noite e nunca mais me esqueça. Não, não vá embora. Não desapareça. Pense nessa noite e nunca mais me esqueça. Edelson Moura. Vamos atender os nossos ouvintes que mandam mensagens aqui para o Edelson Moura. Oi, Edelson, aqui é Mauro, de Caxias, Maranhão. Mande um alô para nós, estamos ligados na 96,1. E todos os dias estamos com você. Fica com Deus, Edelson Moura. Igualmente, Mauro. Muito obrigado a todos vocês de Caxias, todos vocês que estão ligados aí na nossa 96. Francisco Pereira Brito, ele é do PSU, na Ceilândia. Gostaria, Delson Moura, que você mandasse um alô para mim e para minha mamãe Maria Rosa, que mora em Santa Luzia do Tide, lá no estado do Maranhão. Tá ouvindo aí, dona Maria Rosa? Seu filho Francisco Pereira, do PSU da Ceilândia, mandando este abraço para a senhora, dona Maria Rosa, em Santa Luzia do Tide, no estado do Maranhão. E o Francisco manda um alô para a mamãe e manda um alô também para os seus irmãos, que são ouvintes do Edelson Moura, lá em Santa Luzia. Coisa boa, não é mesmo? Alô também para Tefé. Erison Pantoja escuta o nosso programa pela Alternativa FM e gostaria que mandasse um alô para o pessoal da sua família, especialmente para a sua tia, que é uma fã no distrito de Caiambé, aqui no Amazonas. Alô, alô, tia do Erison Pantoja, a sua tia, que é nossa ouvinte e fã deste programa, mora lá no distrito de Caiambé, no estado do Amazonas. E nós vamos tocar essa música aí para vocês, que eu tenho certeza todo mundo vai gostar. O relógio atrasou. Com os olhos rasos d'água, fiquei sozinho aqui. O relógio atrasou na hora de partir. Queria ir com ela, eu não queria ficar. Minha vontade era grande de ir com ela viajar. Com os olhos rasos d'água, fiquei sozinho aqui. O relógio atrasou na hora de partir. Corri atrás do ônibus, tentando alcançar. Ninguém me viu acenando, pedindo pra parar. Com os olhos rasos d'água, fiquei sozinho aqui. O relógio atrasou na hora de partir. Com os olhos rasos d'água, fiquei sozinho aqui. Atrasou na hora de partir. Corri atrás do ônibus, tentando alcançar. Ninguém me viu acenando, pedindo pra parar. Com os olhos rasos d'água, fiquei sozinho aqui. O relógio atrasou na hora de partir. Com os olhos rasos d'água, fiquei sozinho aqui. O relógio atrasou na hora de partir. Olhos rasos d'água, fiquei sozinho aqui. O relógio atrasou na hora de partir. Yeah. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Sopremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Sopremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Sopremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Sopremo. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista. Gostaria de saber, meu amigo e ouvinte, se você sabe o que é que significa corda bamba. Se você não sabe o que é corda bamba, quando você fala assim, a empresa de fulano de tal está na corda bamba, significa que ela não está bem. Quando você diz assim, fulano de tal está na corda bamba, aquela pessoa não está bem. Portanto, o nosso Brasil, ele está assim também, na corda bamba. Fomos roubados, continuamos sendo roubados por muitos políticos que não gostaria que nenhum jovem que está ouvindo este programa, nem um estudante, seja de qualquer nível, pobre, rico, porque tem os estudantes pobres, tem os estudantes médios, tem os estudantes ricos. Então, quando a gente fala no rádio aqui, a gente fala de uma forma geral, fala para todo mundo. Não gostaria que vocês, meus jovens queridos e esperança dessa nossa terra, tivessem como exemplo esses nossos políticos que estão aí. Porque esses exemplos desses políticos velhos de carreira estão sendo desastrosos. Então não é importante que você tenha o sentimento de ser político na sua vida para poder fazer exatamente o que estas criaturas fizeram e estão fazendo com a nossa população, com o nosso povo e com o nosso Brasil, porque realmente nós não merecemos estarmos todos, não é somente eu, você que está aí isolado ouvindo a gente, não, é todo mundo. Ricos, pobres, negros, brancos, amarelos, pardos, todos nós estamos na corda bamba, nas mãos destas pessoas, nas quais nós não temos em absoluto nenhuma confiança. Então, quando a gente não confia numa pessoa, não confia nos nossos governantes, nos nossos administradores, significa que nós estamos na corda bamba. E para sair da corda bamba, qual a solução? Qual a salvação? Escolher novos políticos, novas pessoas. Escolher novos candidatos, novos políticos. Vem aí agora uma oportunidade grandiosa para nós. Oportunidade para todos nós. Podemos virar o jogo agora da nossa cidade. Se ela não está bem, se ela não está bem administrada, mudar o jogo, mudar a regra. Partir para cima com unhas e dentes, porque é um caso de vida ou morte. Nós não podemos continuar com a nossa saúde pública como está, com a nossa segurança pública como está, Cadê as blitz? Cadê a segurança? Não tem blitz, não tem vigilância, não tem nada. Tá uma porteira aberta. Bandido faz o que quer. Rouba as lojas, as farmácias, os comércios. E quase sempre não acontece nada. Um ou outro é preso. A maioria está tudo aí se dando bem, enquanto nós, trabalhadores, estamos acuados. Existem lojas funcionando para poder ficar aberta, com grades de ferro. Você imagina uma coisa dessa, que nós chegaríamos a este ponto? Pois chegamos. O comércio está tão vulnerável que você passa o dia todo trabalhando, quando chega às 6 horas da tarde, olha o ladrão para buscar o dinheiro. Olha o ladrão para matar você, para atirar um funcionário, para matar uma pessoa do caixa, muitas vezes por uma quantia de dinheiro infinitamente pequena. Então, meus amigos, vamos aprender que nós temos que valorizar o nosso voto. Esta é uma campanha gratuita que o Edelson Moura faz. Eu não ganho nada de governo nenhum para falar isso. Apenas faço como patriota, como amante do nosso povo, da nossa gente e do nosso país. Claro que eu gosto muito do Brasil. Te amo, te quero, te adoro e te tudo. Canta para nós aí, Amado Batista. Eu já estou ficando louco, sinto falta e saudade de você. Você é a minha vida, o meu mundo, e eu não vivo sem você. Meu amor, você tem tudo que eu sonhei um dia em uma mulher. Por isso, te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor, você me faz feliz e você é meu mundo. Por isso, te amo, te quero, te adoro, te tudo. Sua alegria me alegra, me diverte quando estou junto a você. Você dá tudo de bom, dá abraço, me dá beijo, me dá tudo que eu quiser. E é por isso que eu não troco meu amor por nenhuma outra mulher. Porque te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor, você me faz feliz e você é meu mundo. Por isso te amo, te quero, te adoro, te tudo. Eu já estou ficando louco, sinto falta e saudade de você. Você é a minha vida, o meu mundo, e eu não vivo sem você. Meu amor, você tem tudo que eu sonhei um dia em uma mulher. Por isso, te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor, você me faz feliz e você é meu mundo. Por isso, te amo, te quero, te adoro, te tudo. Porque te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor, você me faz feliz e você é meu mundo. Por isso te amo, te quero, te adoro, te tudo. Por isso te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor, você me faz feliz e você é meu mundo. Por isso te amo, te quero, te adoro, te tudo. Porque te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor, você me faz feliz e você. Amado Batista. Gente, vou mandar um abraço agora para João, da cidade de Pedreiras, no estado do Maranhão. Ele pede um alô para ele, porque está ouvindo o nosso programa todos os dias, pela 94 FM de Pedreiras. Só que o João não mandou o sobrenome dele, ele só falou que era João, não é? O Alisson Lemes, de Araguatins, também é nosso ouvinte, está escutando este programa lá nesta belíssima cidade de Araguatins. Edelson Moura, somos da Rádio Líder FM da cidade de Colinas, no estado do Maranhão, e transmitimos aqui o Ligação Nacional de segunda a sexta, sempre das 7 às 8 da manhã. Me chamo Gil, e também o programa do Amado Batista, que é um show, que coisa boa, né, gente? Obrigado, Gil Moraes, muito obrigado a você, viu? E bom saber que os nossos programas estão sendo retransmitidos aí pela Rádio Líder de Colinas, no estado do Maranhão. E o Amado Batista vem cantar para vocês, eu trago agora, Negócio da China. Eu vou levar você pra comer no meu apê.

que ela não vê a sua mamãe. Deixa eu ver se ela colocou. É Maria da Conceição Pinheiro. Alô, alô, Dona Maria da Conceição Pinheiro. A senhora está ouvindo a gente, Dona Maria? Onde será que a senhora está, minha amiga? Vamos mandar notícia para a Silmara. Ela está lá em Teresina, querendo notícia da senhora. Meus amigos, vocês que conhecem a Maria da Conceição Pinheiro, em qualquer cidade, onde quer que ela esteja, vamos fazer esse favor. Eu vou transmitir aqui para vocês os telefones da Silmara. Peguem papel aí que dá tempo de vocês pegarem para anotar o telefone da Silmara. Quem sabe a gente tem a sorte de 20 anos depois que esta criatura, Maria da Conceição Pinheiro, está desaparecida. Quem sabe ela esteja em algum lugar do Brasil ouvindo Edelson Moura, não é mesmo, meus amigos? Olha, o DDD da Silmara é 86. É o DDD lá de Teresina. Agora vamos ao telefone dela. 988-33-11-80. Eu acho que deu de anotar esse número aí. Vamos agora ao outro número. O DDD é o mesmo, viu, gente? 86. Se esquecer, não tem problema não. Lembra de procurar o DDD de Teresina, que é esse aí, 86. Então vamos lá. 995-55-94-93-30. Por favor, Edelson Moura, fale o nome da minha mãe, que eu preciso encontrá-la. Maria da Conceição Pinheiro. Eu te agradeço muito. Não tenho que agradecer, Silmara. Nós estamos aqui para a nossa prestação de serviço, para servir a vocês. O rádio é para isso mesmo, para a gente poder servir aos nossos queridos amigos, aos nossos queridos ouvintes, não é mesmo? Vamos agora cantar. Eu trago mais uma música do Amado Batista, Um Pouco de Esperança. Que meus inimigos me chamem de irmão. Quero transformar meu ódio num eterno perdão. Quero que minhas mentiras se tornem verdades. Quero transformar angústias em felicidade. Quero sorrir para os maus e cantar para as crianças. Dar para o desanimado um pouco de esperança. Quero sorrir para os maus e cantar para as crianças. Dar para o desanimado um pouco de esperança. Melhor minhas atitudes. Vou transformar meus erros em plenas virtudes. Vou fazer penitência para pagar os pecados. Vou ensinar o caminho para quem vive errado. Quero sorrir para os maus e cantar para as crianças. Dar para o desanimado um pouco de esperança. Quero sorrir para os maus e cantar para as crianças. Dar para o desanimado um pouco de esperança. Se todo mundo fizesse o que quero fazer, futuro mostraria o que Deus quer ver. Se no dia do juízo valer o amor, seremos absolvidos na lei do Senhor. Vamos sorrir para os maus e cantar para as crianças. Dar para o desanimado um pouco de esperança. Vamos sorrir para os maus e cantar para as crianças. Dar para o desanimado um pouco de esperança. Vamos sorrir para os maus e cantar para as crianças. Agora sim, senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito, mas agora tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés, não sinto mais dores e o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, Amado Batista Show. Vamos falar agora com o Pereiro, lá no Ceará. Eu recebi uma mensagem lá da cidade de Pereiro. É assim que diz: aqui quem fala é Simar. Eu escuto o seu programa todas as noites pela rádio Pereiro FM aqui de Pereiro. Mande aí um alô para nós, Edelson Moura, que eu sou muito fã do Amado Batista. Que coisa boa, né, gente? Obrigado, Simar. Muito obrigado, viu? A todos vocês de Pereiro também. Falar no Ceará, nós estaremos chegando aí no Ceará esta semana. Vamos fazer... é uma viagem de negócios, mas não deixa também... não perderei a oportunidade de provar aquele camarão gostoso, né, na beira da praia. Não vou perder esta oportunidade de comer aquele peixe gostoso que tem lá no Ceará, não é mesmo? Então, quero mandar um abraço para o meu amigo Enoque. Enoque, que é o diretor-presidente da Foral, uma das maiores gravadoras do Ceará, e é o empresário que estará recebendo Edelson Moura aí na cidade, né, junto com meu amigo Silvino Neto, para quem eu mando um grande abraço. Não sei se vocês sabem, nós somos amigos há mais de 40 anos, eu mais o Silvino. Eu sou amigo do Silvino desde que ele era menino. Ele não cresceu muito, não. Eu cresci o tamanho, ele ficou do mesmo tamanho, mas a gente é amigo desde menino. Ô, Silvino, meu abraço pra você aí, nego velho. Sucesso nos seus programas de rádio, seus programas de televisão. Voltar ao Ceará depois de muito tempo será um prazer enorme, uma alegria muito grande. Conforme eu estava falando aqui, não é uma viagem de passeio, é uma viagem de negócios. Mas será muito proveitoso encontrar os meus amigos antigos, né? Meu amigo Enoque, que também era um dos representantes da gravadora Continental, quando o Edelson Moura ainda existia a Continental, e quando nós gravávamos nossos discos por esta gravadora. Então são amizades que vêm de muitos e muitos anos, não é verdade? Então perdemos um grande amigo esses dias, tem mais ou menos um ano, que foi o Lindolfo Ponce, que já não está mais entre nós, e era um dos grandes divulgadores de artistas que nós tínhamos lá no Ceará. Mas, amigos, vamos agora trazer aí a música Capa de Revista. Essa música que impede é João Rodrigues, da cidade de Petrolina, lá do bairro João de Deus. É pela Rádio Tabajara que o nosso querido João Rodrigues está ouvindo a gente. Sou muito fã do Amado Batista, fui ao show dele em Dormentes. Comprei uma camisa dele, mas o meu sonho é que ele autografasse a minha camisa. Eu quero pedir a música Capa de Revista. Falou, João Rodrigues! Um grande abraço, vamos ouvir aí a música que você está pedindo. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. O sol lá em cima tão quente esfriou de tristeza ao ver-me chorando. Até parecia criança que vê sua bola querida murchando. Eu nunca pensei que ela fosse trocar nosso amor por um sonho de artista. E acaba num mês, ou menos talvez, com a capa daquela revista. Mas enquanto ela sorria, saudade eu sentia. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Passei pela banca sem ver que o bom jornaleiro contente sorria. Então me chamou e a revista mostrou sem saber o quanto eu sofria. Segui meu caminho, mas não conseguia esquecer nunca mais a imagem. Eu quis retornar e a revista rasgar, mas confesso, não tive coragem. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Olha, eu vou agora tocar a música da Hora do Quebra-Galho, Espelho Quebrado. Esta música, a nossa querida Nalva, representante Saúde com Beleza, que ela manda mensagem todo dia aqui pra gente. E claro que nós gostamos de atender as pessoas que todos os dias estão em contato conosco. Edelson Moura, acabei de vender um óleo de avestruz Supremo para seu Raul da borracharia. Seu Raul tem 2 anos que ele toma o óleo de avestruz aqui da mercearia Tanque Novo. Eu queria que você mandasse um alô para ele, porque ele tinha problemas de saúde e está muito bem depois que ele começou a tomar o nosso óleo de avestruz supremo. Informação muito boa, não é, que a nossa querida Nalva passa aqui pra gente agora, desse nosso querido amigo Raul da borracharia. É, Raul, é assim mesmo, amigo. Temos que cuidar da saúde. Pois você sabe, né, que tem que cuidar da saúde muito bem, porque a saúde, quando a gente toma o óleo de avestruz supremo, dificilmente adoece, não é? A gente cria uma imunidade muito grande, resistência e etc. E a Nalva oferece para o seu Raul a música Espelho Quebrado e para a sua cliente Ilza, lá na Fazenda Formosa 2. Eu gosto muito de ouvir você, diz aqui a Ilza. Então a Marina Alva oferece para ela: ouço Ligação Nacional, o Amado Batista, todos os dias, aqui na nossa mercearia Tanque Novo. Todo dia. Estamos ouvindo pela internet, através de uma caixa de som. Eu ouço o Amado às 13 horas. E ouço também os programas do Facebook, que eu compartilho todos. Que bacana. Brevemente, nós teremos a oportunidade também de termos o nosso programa passando aí em Tanque Novo, não é, Nalva? Compra um telão, Nalva, bota para rodar o programa na praça aí, bota um monte de programa do Edelson Moura na TV para rodar aí na praça da cidade todo domingo, tá bom? Transforme a cidade de Tanque Novo numa festa. E vamos lá, vamos trazer agora mais um sucesso para vocês. É a hora do quebra-galho, Edelson Moura, Espelho Quebrado. O espelho quebrou, já faz tempo que eu não vejo como anda a minha aparência. Deve estar igualzinho ao espelho quebrado, jogado no chão. Foi a paixão que eu sinto por ela quem me deixou assim, machucado por fora, quebrado por dentro. Estou com pena de mim. Tempestade de amor que passou por minha vida, não tive saída. Eu estou no fracasso. Fogo ardente que queima meu corpo e não quer se apagar. Alma ferida, caída aos pedaços, e ela nem quer saber. Sai de mim, ó tristeza infinita, que eu preciso viver. Ah, esta dor que não passe, que está me matando. Hoje ela vive tão longe e nem sabe como estou. Vem esperança perdida e devolve minha vida. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. Tempestade de amor que passou por minha vida, não tive saída. Eu estou no fracasso. Fogo ardente que queima meu corpo e não quer se apagar. Alma ferida, caída aos pedaços, e ela nem quer saber. Sai de mim, ó tristeza infinita, que eu preciso viver. Ah,